é cheio de homens tão pobres e vis que entregam suas vidas à corrupção. Só vem, só querem o poder em suas mãos. Se dizem honestos, se dizem cristãos, mas com seus projetos enganam a nação. Se dizem honestos, se dizem cristãos, mas com seus projetos enganam a nação. Esta nobreza consome as riquezas do nosso país, enquanto há milhões com fome que não sabem o que é ser feliz. Uma grande nação. O reino de Deus é uma semente que cresce nos corações.